Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Estamos a iniciar agora um momento dedicado aos grandes hits de dança dos anos 90. Os anos 90 que foram preenchidos de grandes, grandes baladas, grandes momentos musicais, grandes músicas que encheram as pistas de dança de todo o país. E hoje, aqui no Musicália, tal como às sextas-feiras acontece sempre assim, nós recordamos esses grandes hits. E hoje trago-vos, para começar, duas grandes músicas. A música número 1, digamos assim, que vamos ouvir, chama-se Tribal Dance e é dos Two Unlimited. Ainda para recordar, ainda já para o final ali da década de 90, os Venga Boys, We Like to Party. São os dois temas que vão abrir mais uma edição do Musicália, a última de 2010. E atenção que a partir das 9 da noite, todas as emissões aqui da Rádio Antena Web são especialíssimas para vocês. Fiquem atentos, espero que gostem. Ora, vamos então à música Two Unlimited com Tribal Dance e os Venga Boys com We Like to Party, partida agora. Hello. Hitman John, lembram-se desta personagem? Ela marcou, ou ele marcou neste caso, a primeira metade da década de 1990, com os seus grandes pipa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pum, e era praticamente isto a música. É verdade, Scatman John com Scatman World, e logo depois vamos chegar com French Affair. I'm so sexy. Grande música esta década do ano de 1999, mais precisamente. Ora, são estes os dois temas que vocês estão a ouvir já de seguida. Aproveitem-nos ao máximo. Deixem fluir as vossas energias. Scatman's World. Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Scatman. I'm calling out from Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Everybody's talking something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't wanna hear your stories told. I wanna welcome you to Scat Man's World. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scat Man's World. Sexy. Mas eu vou voltar daqui a pouco e trago-vos grandes músicas, grandes momentos musicais para vos fazer companhia até bem perto da meia-noite e meia. Pois é, eu vou estar convosco 3 horas e meia para passar convosco a passagem de ano. Ora, enfim, vou ficar quase até à meia-noite. A emissão vai correr até à meia-noite e meia, mas eu vi consigo até um pouco antes. Depois também vou passar a minha passagem de ano. Enfim, esperando que vocês tenham a continuação de uma ótima noite. Atenção, porque vamos ter aqui grandes, grandes momentos musicais. As edições de hoje, a partir das 21 horas, são totalmente especiais para vocês. E, portanto, aproveitem ao máximo para fechar a emissão de hoje do Musicalia. Vamos ficar com grandes músicas. A primeira é You Gotta Let The Music e Etos Capella. Ainda para fechar, Sash com Ecuador. Uma grande música. Ela vai fechar esta edição de hoje do nosso Musicalia. Fiquem bem, aproveitem ao máximo e até terça-feira! Come on, kick it. dance floor. Freestyle star beat on the dance floor. Freestyle star beat terminology. Freestyle star beat on the dance floor. Freestyle star beat on the dance floor. Freestyle star beat on the dance floor. Freestyle star beat terminology. You got to let the music. Viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.